Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou o Marcos, o gênio do mal, e go, go, Power Ranger, Wellington Magari. Márcio, volta pra fila que mudaram lá o seu lugar. E na companhia aqui também do 880, Eduardo Coço. Vou falar de 8, que eu não gosto do Super 8, não. E 80? Ainda não. O 80, não sei, nunca, não sei. Mas 80 eu gosto, sim, de músicas. A prateleira do Dudu, ô Magari, é dividida entre coisas que ele gosta. E coisas estranhas. O mundo inteiro. E o que ele não gosta, Super 8. Porque ele não reviu ainda, que eu vou ver quando ele rever, se ele não mudar sua opinião. Vamos ver. O que nós estamos fazendo aqui hoje, Eduardo Costa? Dormindo. Tanto também, né, mas assim... Estamos gravando, somando notícias que a gente gostou e quer comentar aqui no nosso podcast. Não gostou, não, já falou errado. Porque se for que eu gostei, porque a mulher é a minha. Porque se for perguntar pro Magali, ele tira um monte de coisa. É. Né? Tá bom, que eu coloquei aqui, que eu achei interessante. Se for perguntar pro Magali do que ele gostou, vai ficar duas ou três notícias no máximo. Ou nenhuma. Que eu gostei? É. Incluindo a própria... A gente vai dar um saltinho, um pulinho saltadinho, estilo Homem-Aranha ali na vírgula sonora e já voltamos. Que do saltinho é você, cara, eu tô pulo. Magari. Você também dá pulo, Magari? Não. Não. Voltamos já. Você está ouvindo Nerdopoli Cast. De volta nosso podcast de quinzenal aí de notícias, com as energias renovadas, né? Ao lado aí de Wellington Magari, meu amigo Dudu Coço, pra trazer aí o melhor da notícia em última hora, ô Magari. É isso aí. A banda virtual Gorillaz volta em abril com um novo disco. É, a Gorillaz, se não me engano, não é a única banda virtual, né? Não, mas é uma das mais famosas, né? Tem aquele o Dogão Nacional, não é? Aquele canal Dogão é Mal. Which Way? No Brasil tem também isso, né? É. Até onde eu sei, então, coisa que eu acho que sei, né? O vocalista da banda Gorillaz é de uma banda chamada... Monkeys. Não é essa, era uma outra que canta aquela música... Yuhu! Yahoo! Não. Nada a ver. Enfim, você gosta de Gorillaz ou Magari? Eu gosto, eu fui assistir o filme do King Kong, muito bom. Não, Magari, não é esse Gorillaz. Até porque lá não é Gorillaz, é Gorila, né? É, depende. Depende. Depende do que, Magari? Tem Gorillaz. Ah, entendi. É, já levou um spoiler esses dias. Muito bem, então. Ô, Dudu, o que muda na nossa vida o Gorillaz voltar ou não? Porque, assim, na verdade... Aliás, nem sabia que ele tinha ido. Que, na verdade, o Gorillaz é uma banda virtual. É um desenho animado, né? O show deles são todos interessantes. São na base do holograma. Só que eles podem pegar qualquer artista aí e colocar por trás dos Gorillaz, né? Eu lembro de ter lido uma coisa que era mais ou menos isso mesmo. É. Como não tem exatamente um ator, um cantor por trás, ele podia pegar, sei lá, qualquer um. Bom, então a única coisa que muda aí, assim, o Gorillaz, eles não tem nenhum som excepcional, né, pra começo de conversa. E eu acho um pouco trapaça, porque eu acredito que nem é a banda original mais por trás do desenho animado, Dudu. Pode ser, só sei que esse novo CD que vão lançar tem vários artistas consagrados, famosos, como a Grace Jones, até o Noel Gallagher do Oasis, que eu não sei falar o nome dele. Tem outras participações. Gallagher, né? Isso, Gallagher, sei lá. Gallagher, sei lá. Bom, eu ia deixar essa notícia pro final, mas como a gente tá na música, tem que ser dita agora, né? Vai mudar a fila agora? Vamos mudar a fila. Tá mexendo na fila, hein? Eu vou deixar o Magari ler essa notícia com todo o seu garbo e elegância. É um bando de bosta. Tava acampando há 6 meses lá pro show do Justin Bieber lá. Se ferraram porque deram uma alterada na fila e agora o pessoal que tava lá não tem mais lugar garantido. Bem feito, olha, cara. Que merda, né, cara? Na verdade, eles dizem que vão devolver o lugar, tipo, câmera de vídeo, de segurança. A ver se você já tava lá, você pode passar, mas mesmo assim. Não vai dar certo. não é certeza. A equipe do evento promete redistribuir os lugares na fila. Vamos deixar pra elucidar. É como se todo mundo estivesse olhando pra esquerda, esperando o estádio abrir, e de repente o estádio abre do lado direito. Né? É, não é nem isso. Eles estavam tipo numa entrada, vai na entrada, a fila tava lá, aí falaram que a entrada ia ser, na verdade, pelo outro lugar. Foi o que eu acabei de falar, Magalhães. É, mas não, mas não é, do jeito que você falou, pareceu que é tipo... Só viraram, eles, né? Eles abriram no final da fila. Entendi. Aí quem é mais esperto deve ter saído correndo pra pegar um lugar melhor, né? É. Quando notou. Eu só sei que eu falei bem feito, que os caras não tem nada que fazer na vida, tão lá há meses acampando, cara. Vai trabalhar alguma coisa, porra. Eu sei que tem muito moleque mesmo assim, meu. Eu já vi pessoas ficando seis meses em fila assim de Black Friday, né? Que vai abrir a loja lá... Geladeira 10 reais, aí você vê umas filas, mas pra é show, pra show de... Eu fico 6 minutos numa fila e já fico querendo me matar. É, mas cara. É como o Dudu falou, deve ser molecada, a fila é mais uma bagunça, né? Não importa, eu não gosto de fila nem se fosse uma coisa lá, que eu mais gosto na vida. Eu tinha lido até que pai ficava assim, no lugar pra o filho ficar descansando, meu, como assim? É, então é. Ir pra escola, tipo. É ridículo isso. Por exemplo, nessa hora que trocaram a fila, eu vi um vídeo aí, o pessoal, a menina reclamando lá. E o pessoal que tinha ido pra escola, perdeu, tipo. Eu acho, isso tá com muito cara de alguém que fez de sacanagem, sabe? É, você acha? Viu que... do cara. Viu aquela fila e falou assim, bando de desocupado, cara. Quer ver que eu vou fazer? Quer ver? Duvido eu acabar com a vida desses caras? Bom, foi assim a mudança de fila. É, eu acho pouco. Vamos resumir assim. Também achei, foi pouco. Um cara comentou assim lá, é para glorificar de pé. O pior era se tivesse cancelado o show, já pensou? Nossa, essa era mais legal. Ah, tá. Em games, pela primeira vez no nosso podcast de notícias, Red Dead Redemption 2, possível data de lançamento pode ter vazado. O Magari, eu sei que é um gamer das antigas, ele não joga jogo novo, né, Magari? Nem sei o que você tá falando. O que que... Qual que é aí, ô Dudu, então, a relação de vazamento da data do lançamento de um jogo? Meu, que importa que esse, o primeiro jogo é muito famoso, tem... Fugiu da pergunta, você viu, né? Tudo bem, vamos lá. Eu tenho esse jogo, eu jogo ele, é muito bom, cara. Uma história bem legal, bem faroeste, assim. Tá todo mundo louco pra assistir essa continuação. Eu joguei um pouquinho, mas é tipo igual eu faço com GTA. Meu irmão joga. Pra valer, e eu só vou ficar brincando. É, na verdade, eu com videogame eu sou assim, sabia? Eu já não compro o console nenhum, porque eu sei que vai ser, de certa forma, um dinheiro jogado fora. Porque eu acho que o único jogo que eu fechei na minha vida foi Final Fantasy X, se não me engano. Mas também foi o jogo, né, Magari? Não sei, eu não gosto de Final Fantasy. Então, foi o único, porque os outros eu pego e jogo assim... E jogo curto também, jogo de filme. O Batman Begins eu cheguei a fechar. Mas, por exemplo, quando começa a ficar muito difícil o jogo, eu abandono. Por isso que eu não compro console de videogame. Não. Mas... É o motivo que eu tenho comprado ou desbloqueado, porque eu vou jogar muitos jogos que eu não gosto de finalizar. Eu gosto de jogar um monte de coisa diferente. É. Eu gosto de jogo diversos, né? Tipo lutinha. Ah, também, aí, diversos. É, mas eu gosto mais do que jogo de fase, é. E quando no jogo eu posso fazer alguma coisa extraordinária, como por exemplo aí o Red Dead Redemption, você é um cowboy, né, o Dudu? Sim. E o mundo aqui, pelo que eu tô vendo das imagens, o mundo é um negócio muito... É mundo aberto. Mundo aberto, né? Sim mesmo. E eu cheguei a jogar também, mas quando aumentou a dificuldade eu parei o Shadow of Colossus, que é um clássico dos jogos. Clássicozão. Você, então, Dudu, mas de novo a pergunta, qual que é o problema de ter vazado uma possível data de lançamento? Isso deixa é mais... Hoje o pessoal, negócio de notícia, pessoal, qualquer coisinha ele põe notícia só pra ganhar likes, não vai mudar nada. É, não muda nada, mas ele revelaram. É realmente pra ganhar likes, porque o cara sabe que todo mundo quer saber quando vai lançar, tá todo mundo querendo o jogo faz muito tempo. E quando saiu a data, então é uma data, fala, caramba, já tem data. Sim. É por isso que tá bombando. Vai lançar nesse ano. Sim. Então, entendi. 23 de setembro tá aqui na notícia. Então. Muito bom. Na sequência dos nossos acontecimentos, nós vamos pra TV, por quê? Santa Clarita Diet é renovada pra segunda temporada, ou Elton Magari? Isso. terminou de ver a primeira? Cara, ainda não, porque eu tô terminando de ver... Até lançar a segunda você vê. eu tô terminando de ver This Is Us. Essa semana eu termino. Dá This bem. Is Us. Ah, This Is Us, que a gente comentou. É, eu tô terminando de ver, mas, cara, eu vi 3 episódios e achei foda pra caralho. Eu não tenho fé nenhuma mais em série em filme que envolva zumbi, sabe? Eu tô no segundo episódio ainda. Mas eu achei o negócio, e você vê a Drew Barrymore naquela situação, é um negócio muito bom. Né? E você então... quer um tipo de zumbi diferente, eu gostei disso, cara, não é aquela coisa repetitiva. É uma nova abordagem. É o quê, Magari? Uma nova abordagem. Sim, eu gostei, até, mas assim, até um clipe, tem um clipe do Fábio Júnior, que ele, assim, que ele canta. Uma propaganda muito genial da Netflix, cara. Cara, Dudu, eu vou falar pra você que é uma das melhores... Como é que chama isso? Né? Tem um nome. Merchandise, mas tem um nome, um clipe, não é clipe, é spot, né? Posso falar que é spot? Pode ser. Mas merchandise, né? Merchandise. É uma das melhores merchandise que eu já vi de série na minha vida, eu juro pra você. Porque você pegar o Fábio Júnior, que é o cantor romântico, né? Foda pra caralho ali, romântico. Mas tem a Netflix tá se especializando nisso. Uhum. Sei que você não gosta de Stranger Things, né? É. Mas teve a da Xuxa lá, ela sacaneando também, brincando com ela mesmo. Uhum. Mas eu achei o Fábio Júnior coberto de sangue. Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem. O Magaren já tinha indicado, eu já tinha ficado com vontade de assistir a série. Mas depois que eu vi o spot do Fábio Júnior, eu falei, não, é agora, it's now. Eu só não terminei de ver ainda mesmo por causa do This Is Us. E essa série eu tô vendo com minha esposa, né? Então a gente arruma tempo juntos pra poder assistir. Porque ainda tá na época de Big Brother, então pode dar pra competir com eles. Aliás, eu e o Magaren gostamos tanto da série que a gente colocou a mesma notícia de fontes diferentes. Exatamente. Então, Magaren, você que já viu a primeira, sem dar spoiler, porque a gente vai gravar um podcast sobre. É, vale. Ela está morta. Ela sim, tá. Ok. Sim, não tem coração batendo. Vale a pena a segunda temporada, Magari? Você acha que vai encher uma linguiça foda aí? Não vale, do jeito que... Não, é que não terminou. Não foi aquela tipo... terminou do jeito que perde a segunda temporada. Não foi aquilo... Encerrou que se tiver uma segunda, ótimo. Se não tiver, também não faz falta. Ah, entendi. Não foi um final fechado. Muito bem. Só quero dizer que essa notícia foi publicada no Facebook. O pessoal falando essa é uma bosta. Uma idiota. Só merda assistindo essa porcaria. Eu falei, é muito divertido, só que você não tem coração, gosta de ver coisas boas, cara. Quanto menos as pessoas, o mundo gosta de uma coisa, mais eu gosto, né? É impressionante. Aliás, a pessoa falou, essa porcaria é tipo Game of Thrones, tão ruim. Eu falei, nossa, a comparação. Olha pra você ver. Bom, na sequência dos acontecimentos vem agora o momento tristeza Magaren. Porque diz a lenda que The Walking Dead está sendo projetada para durar 20 temporadas, ué, tá, Magaren. Tristeza, porque eu parei com a droga. Você parou de vez, Magaren? Consegui me livrar. E quem tá assistindo vai descobrir que dura 20 anos porque estão tão devagar pra adaptar os quadrinhos. Não, tão bosta. Que por isso que 20 anos vai dar certo. O pessoal fala dos efeitos do Sharknado, mas um outro episódio aí teve um cervo no Walking Nossa. Dead lá que parecia os... A tal da Dolly é melhor feito do que isso. Qual Dolly. Temporada que nós estamos do Walking Dead? 7, eu acho. 7 ou 8. Caralho, mas tem material pra 20 temporadas? É, os quadrinhos não terminaram ainda, né? É. Enrolar eles podem. Tem outra série também baseada no mesmo universo, então dá pra fazer muita coisa se quiser. Nossa, aquela outra bosta. Eu gosto dela, rola mal. Você pode até casar com ela, vou continuar falando mal. Não vou casar com ela. The Walking Dead, como é o nome da coisa? É tão bom que você nem... Fear of the Dead. Fear of the Dead, isso. The Dead. The Dead. Fear of the Dead, ok. É isso mesmo. Medo do meu pai, é isso, Landa Fé? Exatamente. Medo do meu pai. Entendi. Bom, Stranger Things, ou, né, coisas estranhas. Essa série deveria ter tido o nome em português, né, mas... Bagulhos estranhos. Por falar em coisas estranhas, meu amigo, depois a gente vai falar de uma coisa muito estranha. Mas, segundo a notícia, o diretor aí de Procurando Dolly... O que eu não entendi, Dudu? O diretor de Coisas Estranhas é o mesmo Procurando Dolly? Dolly. Então, é o diretor da animação. Ele que tá dirigindo os mesmos episódios da segunda temporada. Ah, entendi. Ele finalizou a gravação. Na primeira não tem nada a ver. Procurando Eleven. Eu não sei se ele fez a primeira, na verdade. Eu nem vi isso. Eu só achei a série e não peguei muita coisa, não. Ou seja, se ele fez ou não fez a primeira, a notícia diz que na segunda ele para. Ele, né, terminou de gravar, mas não vai continuar no projeto. Não, ele terminou de gravar, que vai só agora pós-produção. E depois, em outubro, vai estrear os episódios. E daí a terceira temporada, é certo, vai voltar depois. Vamos ver. Olha, o problema aqui é interpretar o texto, né, cara? Né? Ou seja, é só a notícia, Magari, é só que terminou de gravar, é só isso. Isso. Exatamente, terminou a gravação dele. Não, eu entendi que ele tava saindo fora. Que ele terminou de gravar e saiu fora. Bom, eu não me importo com os Stranger Things, pra falar a verdade, né? Eu acho uma pena, série. Muito boa. Eu acho uma série super valorizada pra caralho. Não, é, porque é boa. Porque é boa. É boa. Bom, o Magari de novo vai ficar de fora, né? Porque Attack on Titan lançou um. Tchau. Lançou... Falando em super valorizado. Me falando lançou... também disso, de Death Note, eu falei, mano, tchau. O Walking Dead lançou um Walking Dead, ó. O Attack on Titan lançou um. É tão ruim quanto. Não, não é não. Lançou um trailer foda pra caralho do. Puta merda. O único problema do Attack on Titan é que já. Tem um cara que ele comenta no YouTube, ele lê o mangá, né? E ele. A maior reclamação dele, ele comenta mangá por mangá toda semana. E a maior reclamação dele é que, assim como o One Piece, os criadores, o criador do mangá está enrolando, está inventando um monte de coisa pra que a história não termine, né? Ele diminuiu a ação e tá fazendo só texto, diálogo, assim, o pessoal tá meio puto com isso. Entendi. Mas aí o que acontece, Magari? A série que teve aí 24 episódios, né, Dudu, na primeira temporada, na segunda vai ter só 12. Então pode ser que eles tenham tirado toda a enrolação e ido direto ao assunto, né? Eu não sei se por acaso tem agora. Eles passam uma temporada, depois de outra temporada passa mais episódios. E tá acontecendo isso muito nos animes agora hoje em dia. Tipo dividido em duas partes? Isso, eu tô assistindo um que é. Tales of não sei o que lá. Que tem a primeira temporada nas duas temporadas atrás, agora tá passando a segunda parte. Então eu tô fazendo assim, dividindo mesmo, não tem jeito. Igual o Boku no Academia, ele também foi dividido em duas partes, mesmo tendo. Finalizaram agora, refinalizaram o final com a melhor maneira de animação, né? Tem mais tempo. Mas já tava tudo previsto já. Refinalizaram o final, né? É porque eles tinham mais tempo pra trabalhar, né? Então, mesmo que tenha finalizado, eles podem trabalhar e melhorar a animação, entendeu? Mas o Boku no Hero não estreou ainda, né? Não, vai estrear agora em começo de abril. Semana que vem, acho que já tá passando. Tá certo. Bom, aí vamos lá. Após Bones, David Boreanaz vai ser. Boreanaz? Ok. Boreanaz vai estrear uma série sobre as forças. Seals, que é isso? Dudu põe umas notícias, cara, que acho que só ele entende. O Seals é o pessoal do. Seals é tipo a marinha. Mas é do mar, assim, é. E fazem missões no mar. Especial, tá. Ou seja, vai ser uma série sobre a marinha? É, lá dos Estados Unidos. Esse bota. Eu vou falar sobre o planejamento de execução das missões perigosas que eles têm que enfrentar. É isso. É uma série de ação. É tipo o filme do. Do cara lá no mar, lá, que ele é cozinheiro. Como é que é o nome? O cara. Eu pensei no Sandy também. O cara lá, o Seagal, Steven Seagal. Uh-huh. Ele é cozinheiro no mar lá, ele é Seer, né? Eu sei. É, ele é um desses daí. Sim. Marine, né? Ele é Marine, no caso lá. É, Marine é fuzileiro. Fuzileiro. E aí ele é cozinheiro no navio, aí acontece uma. Sim, sim. Acho que é isso mesmo. Se fosse alerta, né? Fosse em alerta. A gente gravou, aliás. Vai ser tipo isso? É deve ser, só que ruim. Você não sabe, não viu como eu falar isso, cara. O Você Alerta não é grandes coisas, né? Mas é aquele negócio, não é grandes coisas, mas é aquela coisa. Não é grandes coisas que tem o Steven Seagal que é. Não é grandes coisas com o Steven Seagal, né? É o melhor filme do cara, meu. E agora vai ter. Vai ser uma série não grande coisa com o ator. Não grande coisa. Eu não sei, é da CBS. A CBS não sei se pega produção vagabunda, não. É o Dudu, eu não gosto de ofendê-lo, né? Porque às vezes sua opinião não conta. Não, mas fudei. Bom, Westworld, né? Estão roteirizando aí a segunda temporada, já começaram a trabalhar. Só que a produção aí, o diretor ficaram muito chateados, porque diz que tem um usuário do Reddit, é isso? Reddit? É. Que já descobriu uma coisa que eles ainda estão escrevendo. Ou seja, isso mostra, como a gente comentou lá no cast do Westworld, que a série é bem previsível. Não tô dizendo que ela é ruim, tá? Porque eu adorei a série. O problema é que as pessoas desocupadas têm tempo pra fazer teorias. E o cara conseguiu acertar, pô. Não, não é só isso, Dudu. É igual, igual a gente comentou. Tem alguns pontos da série que são bem previsíveis. Esse negócio de começar a mudar as coisas porque os telespectadores acertam. O Lost fez. Sofreu com isso. É. Uhum. Os caras estavam fazendo. Toda vez que alguém acertava, eles mudavam. Depois virou aquilo lá. Sim. É, porque na primeira temporada eles mantiveram. Eles não mudaram nada, né? Porque quando... Sim. Agora vem spoiler do Westworld, hein? Quando a galera descobriu que o William, né, que tínhamos duas linhas temporais, eles não alteraram isso. Não alteraram talvez porque já tava gravado. É, não sei. Não tinha como mudar isso, cara. Infelizmente já tinha muita coisa jogada nas pessoas descobrindo fácil. Que a teoria, eu tenho uma teoria. Eu acho que o Ford não morreu nada e aquilo lá era um anfitrião que ela matou. É uma teoria que existe até agora mesmo. Ninguém sabe. Ah, mas é muito óbvio, né, na verdade. Talvez seja isso que o cara tenha descoberto, né? Vou matar de verdade. Pode ser. Ah, é só ir lá no Reddit e ler a matéria sobre o Westworld que o cara, né, o que o cara escreveu. Bom, sim. American Horror Story, ou American Horror Story, minha pronúncia do sul da Ásia, é, o humorista Billy Eichner estará na sétima temporada. O American Horror Story, é o Tarantino das séries, né? Eles pegam os caras nada a ver... Tipo Lady Gaga? Sim, cara. Pra isso é legal, fazer cara. A obra. E eu tenho que ver a última temporada do Hotel, pra ver se isso é bom mesmo. Você acompanha o Magari? Então é a penúltima, meu. Teve outra depois. Teve outra depois? Não, teve. É a que refilma a casa, né? Que eles estão de volta na casa. É essa que eu quero ver, não é o Hotel, não. É a última temporada. Na verdade é a outra casa, mas parece. É a mesma temática, mais ou menos. Eles voltam pra primeira. Seu Magari, você acompanha? Eu assisti um episódio, aí. E assisti, eu até achei legal, aí assisti o segundo, não assisti, terceiro, quarto, aí o cara, fuck this. Aí de repente virou cinco temporadas, né? Pois, de repente virou, cinco episódios, eu já não assisto, não aguento fazer maratona, imagine, cinco temporadas. Não dá, né? Mas aí, ô Dudu, por que o comediante, você imagina? Aliás, foi assim que eu me livrei do Walking Dead. Foi, né? Fui gravando, tô gravando e tô deixando ali na HD. Ah, mas tem tempo, Magário, vai durar 20 anos, então... Não importa. Aí eu falei, depois eu assisto. Aí agora eu sei que eu nunca mais vou assistir mesmo. E se eu assistir, vai ser daquele jeito. Em meia hora assistir todos os 12 episódios. Sabe o engraçado bom. Dessa nova temporada? Que é baseada nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016. E o cara falando que, na verdade, eu tinha que mostrar a proposta de roteiro pra aprovar o orçamento da série. E eles inventaram isso na hora. Só que o pessoal gostou tanto que resolveram fazer essa temporada sobre isso. Então, é uma coisa bem diferente, cara. Eu quero ver o que vai acontecer nela. Caralho. Vai ser tipo Zona Morta do Stephen King lá. É. Dead Zone. Pode ser. Eu gosto que eles brincam com a realidade, assim. É, o Dead Zone envolve eleições, né? É. Bom, Magari, eu sou um cara que eu... Não é que eu tenho medo, sabe? Mas eu não gosto de palhaço. Eu tenho, assim... eu acho que eu tenho a impressão de que eles vão me fazer passar vergonha. Então quando eu tô na rua que tem um palhaço na calçada, mesmo que ele não esteja trabalhando, ele só tá vestido de palhaço, eu tenho tendência a passar pro outro lado da rua. Porém, Stephen King é um cara que eu vejo praticamente tudo que ele faz, ou que é derivado da obra dele. E aí me vem um grande problema, porque tá pra lançar o It, né, ou A Coisa, que é o nome do livro, que tem um palhaço muito medonho. Você assistiu o trailer, Magari? Eu vi agora. O que que você achou do trailer de It, a obra... Como é que era lá? A Obra Suprema do Medo? Que era o nome do livro, se não me engano. Achei bem meh. Te disse nada, Magari? Não. Nossa. Achei bem. Eu achei sensacional, cara. Eu achei foda. Prefiro os Palhaços Assassinos do Espaço. Cara, tem que ver esse filme também. Ah, tem que ver. É muito bom, cara. Eu recomendo. É que, na verdade... É muito bom, não? É muito bom, cara. É tipo Sharknado. Também é muito bom, jeito. Porra. É, mas não é muito bom. É muito você pra mim. Você tem que ter um pouquinho de senso crítico. Não, esses caras são chatos. Não gosto o não. Dudu não tem critério, cara. Você vai dizer que eu não gosto de Sharknado? Você gosta, mas você tem os critérios meio chatos. O Dudu não tem critério nenhum, né, cara? Ou é 8 ou 80. Ou eu gosto ou não gosto, não importa. Sharknado é uma bosta, mas exatamente por não se levar a sério é bom. Eu só fui de filme trash, minha lógica adora. Então, eu também. Mas não é porque eu gosto que vai ser bom. O maior, Dudu, o Magari, o maior exemplo do Dudu é que ele não gostava de Tartaruga Ninja. Aí ele viu o 2 e ele passou a gostar. E ele não gostava do 1. Aí ele viu o 2 e passou a gostar do 1. Aí eu não entendi nada. A gente ainda vai gravar o Super 8, que eu quero entender por que, que o Dudu não gosta. Chato. Tem o maior acidente de trem da... Aí ele vai rever e vai falar que é o melhor filme de... E olha que o Super 8 é um Stranger Things sem... Exatamente. É o mesmo estilo. Mesma coisinha. A diferença é que o Super 8 é um filme Stranger Things É a mesma coisa pra mim. Spielberg na veia. Super 8, Stranger Things. Pra vocês, ó. Conta Comigo, Goonies. Tá tudo lá. Tá tudo ali, Dudu. Eu não sei porque. Como você consegue gostar do Stranger Things e não gostar do Super 8? Me explica. Ó, Marcos. É. Como é que você consegue gostar de Super 8 e não gostar de Stranger Things? Pô, muito bom, cheque. Gostei disso, cara. Cheque, ok. Porque não tem um acidente de trem, o maior acidente de trem da história. Achei uma bosta. Grande coisa. Um acidente não, de bosta. O Dudu não viu esse filme, cara. Eu tenho certeza que ele tá me zoando. No cinema, uma bosta de acidente. O que que aconteceu? Vamos lá. O que que aconteceu no cinema nesse dia, Dudu? Sabe com quem? Com uma galera. Com uma galera, ok, entendi. Você não assistiu, você não prestou atenção no filme. Mas se vamos... todo mundo gostou, eu não gostei. É porque você assiste filme sozinho. Por que você tá assistindo filme com a galera? Ah, porque tinha gente comigo, pô. Então, tá errado. Claro que tem. O cinema tá lotado sempre. Eu tenho certeza que ele não prestou atenção no filme. Tá marcado. Então vou pôr na agenda. Tá, Super 8. Pode pôr. Vamos ver, ô Magari. Bom. Exatamente. Corra, Terror, Sensação nos Estados Unidos ganha título nacional. Trailer, de data e estreia. Corra. O filme de terror ultimamente tá difícil. Eu tô... E suspense também. Eu tô empolgado pra ver o Fragmentado, que eu não vi ainda, mas... Também. Porque o Shyamalek, né? O Night Shyamalek. Shyamalan. Ele costuma não decepcionar a gente. Pode ter um filme parado, claro, né? Eu sei que um monte de gente... Aqui eu não sou muito fã, não assisto muito. Caguei pra um monte de filme que ele fez nos últimos anos, mas... O comentário geral é que depois de Sexto Sentido e O Corpo Fechado, ele não acerta mais, né? Nem ferrando. A visita tá muito bom. Mas o Fragmentado tá legal. Você assistiu? Assim, não é aquela coisa, meu Deus, que filmaço, mas... Você assistiu o Fragmentado? Assisti. Era passeio de DiCaprio, você sabe, né? Eu lembro que teve até a piada, na época o DiCaprio não tinha ganhado o Oscar ainda, falando, dessa vez, pelo menos uma das 23 ele ganha. É verdade. Mas eu não vi, eu vou... Ia ser o DiCaprio, ia ser aquele um outro cara que eu esqueci o nome, não sei que, Fênix, não sei que... Joaquin Phoenix. Phoenix. Joaquin. Aí passou pro... McCoy. Professor Xavier. McAvoy. McAvoy. James McAvoy. Eu tava tentando lembrar do Deadpool falando o nome. Mas é legal. Bom, assim, não me pegou muito o suspense. Porque... Mas a história é legal. Né? Esse aqui não se importa com crítica. Tem um pós-crédito lá. Fala, Dudu. Esse Get Out que virou Corra, que eu gostei da tradução, ficou boa. Tem, no Rotten Tomatoes, que pega todas as críticas lá, dá 100%, que acho que isso é difícil acontecer. Apesar de eu não concordar com esse site, mas achei isso interessante, cara. E 18 de maio vai estrear o filme e o trailer é assustador, cara. E é sobre racismo, uma coisa assim, deve ser meio divertido, não, deve ser bem interessante. Deve ser pesado, né? Ser um tema mais pesado. Deve ser, tá. Eu elogio a bilheteria que teve, tá todo mundo elogiando, né? Ok, economia no cinema, né? O Brasil se torna o 10º maior mercado de cinema do mundo, Eduardo Costa, perdendo com a China, porque a China tem... A China compra 5 ingressos, né? Pra cada um que vai, que é a família grande. É muita gente. Japão, Índia... Nossa, a Índia... Que bobos, né? Eles podiam comprar um ingresso e 5 pessoas. Não, você já passou por aqui, não. No corpo reconhece. Oh, a Índia ganha no Brasil em movimentar o comércio de cinema? É porque a Índia é um país com muita população também. E também tem o Bollywood, tem o negócio que eles fazem os filmes, faz 70 versões do mesmo filme. Eles não redublam, eles fazem uma remake do filme. Pra que redublar? Por exemplo, se é a mesma coisa se fosse, tem um filme aqui em São Paulo, aí vai passar lá pro Ceará. Lá no Ceará é outro sotaque, outras coisas. Isso, fazem outro filme lá. Tipo de falar. Só que em vez dele só dublar com sotaque, ele fala funk de shit, vamos fazer um filme. Vamos refazer o filme com o pessoal de lá. A diferença é que aqui teria mais dinheiro que lá, então a produção você vê a diferença. Sim, eu tô dando a diferença. Sim, entendi. Mas lá na Índia é a mesma coisa, meu. Sim, sim. De um outro lugar pro Hollywood, sei lá, É uma diferença de orçamento bem grande. Mas quando eu falo assim, comércio de cinema, a gente fala de ir ao cinema, né? Porque o Brasil não é um grande produtor de filme, né? Não, é venda de ingresso. Tipo, o Brasil é décimo em 700 milhões de dólares todo ano tá vendendo. E produto também, né? O do tipo, comida, essas coisas contam, será? Não, só conta, ou seja, é bilheteria de cinema. Aí vai pra própria sala de cinema, não vai pro distribuidor, assim, pra repartir lá. Cara, a Coreia do Sul ganha do Brasil. A Coreia do Sul, o bilheteria lá é sempre mais alta, cara. Esses países são bem melhores. Mas a gente conseguiu passar da Itália, eu falei, caramba, é a Rússia. A Rússia é muito. Rússia, Espanha, bem, Holanda, Indonésia. Também é que aqui tem muito agora sala 3D. Sim, mais caro, aumentou, né, o também. Valor, né? Isso mesmo. O filme é uma bosta. Não muda nada esse 3D, é só pra aumentar o ingresso. Eu gosto 3D. Eu gosto de filme que estressa esse 3D, daí eu não fico em dúvida que assistindo. Eu uso óculos e o óculos 3D não encaixa no meu óculos, então quase sempre eu odeio 3D. O único filme que eu vi fazer diferença um pouco 3D foi o Pouco Doutor Estranho. Um pouquinho. Uhum. Não, eu vi aquele filme do. O último filme do Dredd, do Juiz Dredd. Meu Avatar foi sensacional, cara, e depois eu acho que o Resident Evil 5. Não, o 5, isso mesmo. Ficou muito bom. O Kong, alguém viu o Kong? É 3D, não? Eu vi, não em 3D. Não, menos 3D. 3D, ele fugiu. Muito bem. Adam Sandler ensina. Assina, né? Não, ensina. Assina. Adam Sandler assina contrato para fazer mais 4 filmes para Netflix. O Adam Sandler é o pior ator que todo mundo adora, né, cara? É, meu. Dá muita audiência lá pra Netflix. Todo mundo é muita gente. Eu assisti o filme da Netflix que é Velho Oeste. Eu achei da hora o filme. Seis Ridículos. Ridículos. É legal. É legal. Não é o filme, né? O melhor filme do universo, mas diverte. Eu assisti Zerando a Vida, adorei, cara. Zerando a Vida? É o segundo filme dele na Netflix. E agora ele vai sair, né? De Hollywood vai ficar só na Netflix. Netflix, tá dando... pelo jeito. Eu só sei que quando sai essa notícia o pessoal fala, não acredito, que porcaria. E tem outra parte, tipo, eu gosto desse cara mesmo falando merda. Mesmo sendo uma merda de atuação. É que o Adam Sandler é assim, cara, ele é péssimo, mas é o tipo de cara que a gente assiste. Ele faz ele mesmo, mas é engraçado, cara, então eu gosto. Eu sou fãzaço do Click, não, o Click eu acho um filme horrível. Eu sou fãzaço do Pixel. Eu gosto também. Eu gosto mais do. É o único filme do Adam Sandler que eu gosto, é o Pixar. Acho bem melhor que Detona Ralph. Chupa Detona Ralph. Ah. É, isso é verdade. Propaganda enganosa. O Detona Ralph tinha um potencial que não foi alcançado. Eu adoro Detona Ralph, cara. O 2 que vai sair em breve. Propaganda enganosa. Não, eu assisto, Dudu, mas assim, eu esperava muito mais. Eu esperava muito mais do Detona Ralph do que o Real. Ficou muito centrado naquela personagem feminina e esqueceu um monte de coisa. É, eu não liguei, não. E não teve coragem. Porra, por que não usou os personagens? É, não sei se foi por falta de grana, né? Direito, mas... né? Os caras não queriam passar o direito pra eles. Só apareceu lá, então não faz. Pronto, acabou. Pronto. Diretor de Quando as Luzes Se Apagam entra na disputa pra dirigir Akira, um filme que, na minha opinião, não deveria ser feito. Eu acho que só vai rodar se o Vigilante do Amanhã der dinheiro, cara. Se não der dinheiro, acho que eles vão desistir, não sei. Um filme que não der dinheiro com a Scarlett Johansson, para. É, o Lúcio não foi muito bem de bilheteria, então. É, e aí, Dudu? E aí, Magalho, o que você acha? Não tenho o que comentar. Não tem? É Scarlett, cara. Eu sei, mas eu não gosto. Eu acho o Lúcio fechar o chato. Eu vou assistir quando passar na TV, só por motivos de Scarlett. Mas não, pra ir no cinema. Ok. Rumores indicam que Venom deverá ser o primeiro filme de terror da Marvel. Eu não sei se é da Marvel, porque afinal é da Sony, mas se elas estão, faz parte do acordo dos dois. Seguindo os moldes bem sucedidos, Deadpool e até o mesmo Logan, a adaptação de Venom pode vir ao cinema. Aí, Magaren, como filme de terror. Engole essa, Magaren. Venom, não sei pra quê. O Venom é personagem de merda, então o filme de terror deve ser uma alternativa legal. Mas eu não gosto dele, não. Mas vai ser uma abordagem, acho que até interessante, porque até agora é herói, né? Sim. E de repente um filme de terror, será que rola? Eu fiquei curioso agora. Não sei, eu não gosto do personagem. Sim, ele é chato mesmo. Sempre achei o personagem bosta, ao extremo. Sim. Mas sei lá, mas de terror. Mas, mas vamos pensar assim, ele como personagem de terror, acho que ele funciona. Ainda por cima, proibido pra menores, cara. Né? Acho que vale a pena uma vestida. Porque eu não gosto do Thor também, eu fui assistir o filme do Thor. Né? Mas eu só apoiei aí, eu só tô interessado pra ver a Marvel ou a Sony, né, criando dentro desse universo quadrinho um filme de terror. Acho que a ideia é válida. Vamos ver. É que não tem como desmistificar o quadrinho em si, né, cara? É um vilão de quadrinho ainda. Mas vamos ver como é que acontece. Bom, Dá pra fazer, tipo, um alien da vida, um predador. É, talvez. Ele sendo um alien matando o pessoal. Vamos lá. Reunião de super-heróis marca o trailer eletrizante, dizem outros, né? Sim. De A Liga da Justiça. Um trailer que eu achei, assim, tão empolgante quanto os trailers de Batman vs Superman. Eu achei foda pra caralho. Quero que passe logo, quero assistir logo essa porra. Ah. Eu não consegui ver de nada. Desculpa. Ah, eu achei o trailer de Colossal muito melhor. Nossa, que bosta. Eu nem vi o trailer do filme da Adam Sandler e achei melhor. Não é, Dudu. Eu vou ver no cinema se eu tiver grana. Eu vou ver. Sim, sim. Mas não me empolgam os trailers, cara. O filme que me empolgou realmente da DC, fora as animações, foi o Batman Begins. E antes que vocês falem... E antes que vocês venham me chamar de Marvete... Na próxima notícia eu me manifesto. Tá, tô imaginando o que é. Ok. Mas assim, o trailer é que ainda eu tenho a opinião de que não era a hora da Liga da Justiça. Precisava preparar melhor o terreno. Eles estão querendo enfiar a Liga da Justiça na nossa goela. Não souberam fazer as coisas direito, porque mataram o Superman, mas a gente sabe que é claro que ele vai voltar, entendeu? Vai, com certeza. Não é claro não, porque é filme da DC. Ah, é. Mas... É escuro que ele vai voltar, sabe? Ah, bom, se assim sim. É óbvio. É que pouca luz tem a voltar, né? E tá com... Esse filme da Liga da Justiça tá com muita cara de Batman vs Superman, sabe? Não, eu achei um tom totalmente diferente, cara. Tá com a mesma pegada. Batman Superman é muito mais sério, isso aí tá uma coisa bem engraçada. Deixa de piadinha, cara. Ah, você é chato. Eu acho isso e acabou, calma. Não tem mais de engraçado o filme, cara. Eu só sei que com certeza vai sair mais trailer desse filme. É. Que deve aparecer o Superman, que eu duvido que eles não mostrem algum trailer pra frente, né? Não sou louco também. É. O Batman falar qual é seu poder, sou rico, não tem nada de engraçado isso aí. Nossa, todo mundo adorou essa parte, não sei porque você não gostou. Eu gostei muito mais de você sangra. Eu achei uma bosta você sangra. Mas... Eu passei um ano falando você sangra. Tinha até grupo no WhatsApp. E eu sou defensor do Marta, tá? Principalmente o saco, mas eu gosto muito que ele viu que a mãe é o mesmo nome e falei, caramba, é tão óbvio isso, eu nunca percebi. Então, eu não liguei pra isso, é que o filme é chato mesmo. Só fica bom por causa da Mulher Maravilha. Bom pra caramba. Eu assistiria uma versão de 6 horas sem problema. Ah, eu da Mulher Maravilha eu acho que vai ser legal. É. Obviamente eu não vou no cinema porque a minha religião não permite, mas... Inclusive, eu acho que da Mulher Maravilha vai ser melhor do que a Liga da Justiça. Não é muito difícil. Meu, acho que vai ser um filmaço da Mulher Maravilha, meu. Tô louco. E esse também concordo, Du. Então vamos ver o que acontece. Eu acho que o da Mulher Maravilha vai ser melhor que o próximo que a gente vai comentar. Então vamos lá. Assista ao novo trailer legendado de Homem-Aranha de Volta ao Lar, um filme que eu estou com Petra. Não, corrige essa chamada. Vamos lá. Vai lá, Magari. Assista ao novo trailer legendado do Homem de Ferro 4. É verdade. O Homem-Aranha de Volta Lá, eu tô com o pé muito atrás com esse filme. Porque eu acho que tem muito Homem de Ferro nos trailers. E o pessoal fala assim, não, mas só tá aparecendo Homem de Ferro nos trailers. Eu acho que esse filme vai ser do Homem de Ferro, como disse o Magaren agora. Não, vai ser tudo do Homem de Ferro. É. Eu até tava com um pouco de esperança, mas das últimas notícias que saiu, o filme vai ser... Os vilões vão ser por causa do Homem de Ferro. O Abutre vai ser por causa do Homem de Ferro. Que ele tem tecnologia de chiar, não é? Um negocinho? Não, que a empresa que o Abutre, o Adrian Toomes, que o Abutre trabalhava lá, era a empresa que limpava, tipo, limpava a bagunça das confusões dos heróis. Entendi. Aí o Tony Stark vai criar uma empresa dele e vai, tipo, acabar com os negócios dos caras. Ô, Magalhães, eu tenho uma pergunta. Até a cena do navio, que no primeiro trailer foi fora pra caralho, nesse trailer bosta novo aí, mostra que o Homem de Ferro que vai resolver isso. É verdade, cara. A pergunta é a seguinte, Weto Magaren. O Homem-Aranha, ele sempre teve no contexto do universo Marvel como os heróis, mas também sempre teve seu universo sozinho. Qual que é o medo dos produtores agora, dos diretores, de fazer o Homem-Aranha no seu universo isoladamente? Mesmo que apareça o Homem de Ferro, tudo bem, mas por que tanta amarração? Tudo é feito do Homem de Ferro. O MCU, que é o Marvel. Tinha que ser mais IMCU, que é o universo do Iron Man. É, né? Tá igual, é igual a DC com o Batman. Eu sempre reclamei do Batman na DC, mas não tá fazendo com esse boss do Homem de Ferro agora. Você quer medo de não vender? Tanto ódio pro Homem de Ferro, cara. Não sei isso. Não é isso não, Dudu. É que é um filme do Homem-Aranha. Não precisava ter tanto Homem de Ferro. Faz eu o Homem também de achei Ferro. Que vai ser. No trailer tem bastante Homem de Ferro, mas acho que vai ser uma sombra por trás. Não vai ficar toda hora lá em tela. Vai ser a presença dele e vai ter sentido o filme ele todo. Vai ter... Ele pode não ter toda a sombra em tela, mas. A história é por motivo dele. Por causa dele. É. Ele vai ficar dando bronquinho no pra mim isso é bom, porque o Homem-Aranha é o herói tratar. E ele vai ignorar o Homem de Ferro e falar, cara, eu sou herói, tem que lutar, porra. Não, vamos lá. Não. O Dudu, você não tá entendendo ou você tá fingindo que não tá ouvindo. Não, tô falando uma coisa diferente. O Abutre é um vilão do Homem-Aranha. O Abutre não existe por Rob de Graça do Tony Stark, independente da razão, entendeu? E aí eles estão pegando esse filme, a máscara do Homem de Ferro ali, estão... Não só o Abutre, todos os três vilões que era da empresa do Abutre. É tudo por causa do. Ou seja, o universo do Homem-Aranha aqui, se não fosse Homem de Ferro, não existiria. Ele é tem. Tá no acordo da Sony com a Marvel, cara. Tem que saber essa porra. E eu não duvido nada, ô Magari, se no meio do filme não falarem que os próprios poderes do Homem-Aranha são culpa do Homem de Ferro. Não, eu duvido, cara. Quer apostar? Se não, não vão dizer não, que, não. Que a aranha que picou o Homem-Aranha era uma experiência do Tony Stark? Não. Não, é. Não duvido, tá também. Tá exagerando demais, não. Chega disso. Olha lá. Não duvido. Olha lá, tem Homem de Ferro o tempo inteiro. É, não, é Homem-Aranha de volta ao Homem de Ferro, né? Homem de Ferro de volta... Bem, eu vou me manifestar depois que ver o filme. Até lá não ficar falando, olha só. Mas até lá eu vou reclamar. Eu vou pode reclamar ir. Também, se porque tiver, eu... Se for chato, não reclamo nada. Pouco. Quero ver se é bom ou não. Se for ruim, eu vou reclamar. Não foi reclamando, não achei. Eu vou reclamar. É igual no primeiro Amazing. Eu reclamei... Eu não gostei de nada do que saía. Sobre, aí eu gostei do filme e passei a elogiar, mas até lá eu vou reclamar. É, a minha técnica é a seguinte, eu reclamo... Os trailers servem pra quê? É. Os trailers servem pra te apresentar o que você vai encontrar um pouco no filme. Ou não. Homem de Ferro. Ou não. Depois que eu suicida. Quer dizer que se eu tivesse elogiando o filme, o trailer então tava de boa. Não, que pode ser que você seja enganado, igual todo mundo falou, o Esquadrão Suicida ser foda, e o trailer é outra coisa. Exatamente. Ah, eu... Qual o filme da DC aí? Que os trailers são bons e os filmes são essas merdas que são. O Batman é ótimo, vocês são chatos. Eu vou resumir o seguinte. E eu não sou diferente de você. Eu não sou. Apesar de eu gostar mais, se eu não gosto, eu falo. Vídeo Punho de Ferro, que até hoje eu tô reclamando. Eu não vi ainda pra saber. Ah, ficou robótico. Ficou robótica a voz. Tá robótico? É, nossa, me o pessoal roubou. Fala. O pessoal começa a reclamar do Homem de Ferro, do Punho de Ferro. Então é o seguinte, é o meu único problema, eu quero muito ver o filme do Homem-Aranha junto com o pessoal, com os Vingadores, mas quando for o filme dos Vingadores, quando é o filme do Homem-Aranha, eu quero que a história se centre no Homem-Aranha, não no Homem de Ferro. O Gaifini ainda vai ter isso tudo, então vamos ver. Novo Grave dos roteiristas, quê? Nova greve. Greve, caramba. Baby. Ai, tão bom. Nova greve dos roteiristas em Hollywood? Ponto de interrogação. Por que que eles fazem greve, Magari? Aumento de salário, pô. Todo mundo faz greve. Menos condições. É porque assim, na verdade a gente... Aumento de salário, é. Direitos de... Menos condições de trabalho. É. É, condições, direitos, tipo, se você escreve um filme, você ganha por aquele filme no cinema. Por exemplo, se ele vai pra Netflix, você tinha que ganhar um dinheiro a mais. Né? Sim, que outra é que, mídia, na... tipo, é que na verdade a gente vê o cinema como uma coisa glamurosa, né? Mas o... A gente vê, mas tem o pessoal que trabalha. Sim, exatamente. Lógico. Se os roteiristas, só a DC lança filme. E não é... Ah, e o George Miller, né? Mas não é assim. Ah. É que, na verdade, a gente tá falando Hollywood, mas tem os programas de TV também que são roteirizados, né? É tudo. Os roteiristas trabalham com tudo. Claro. E é a cada 10 anos que tem esse tipo de renovação. Em 2007 teve a greve lá que até parou... Atrapalhou Lost e várias outras séries, vários filmes também. Lost, a Lost, uma temporada do Lost foi diminuída pela metade. Sim. Então. Só não vai atrapalhar os roteiros que já estão prontos. Mas como às vezes é muito ponto a ponto, né, Magari? Por causa até da audiência, né? Sim. Então tá. E aí, Dudu, o que você acha da greve? Eu tô com medo, cara, que quando aconteceu isso a última vez, muitos projetos foram atrasados, muita coisa que eles podiam mexer no roteiro pra melhorar, saiu e ficou muito ruim, cara. Então é um problema isso aí. Espero que eles resolvam, porque faz 3 semanas que estão fazendo negociação, então tem que ver se tem um acordo, senão já era. E vai ser igual a Fox na Sky. É, deve ser isso aí. Eles vão parar um dia, o pessoal vai começar a reclamar, eles voltam. Eles arrumam tudo e voltam. Muito bom. É, ainda de novo aí, de volta ao lar, ô Magaren. Outra vez, diz que a Sony e a Marvel foram podem, né? Podem desfazer a parceria depois do De Volta ao Lar 2. É, isso aí é o que eu falei agora há pouco. O pessoal quer qualquer coisa pra notícia sensacionalista. Aham, entendi. Isso aí. Pra dar like. A coisa que a mulher falou lá foi que o contrato dele com a Marvel são pra dois filmes, Solos do Aranha. Não quer dizer que o contrato vai ser encerrado no final. É, no Vingadores de Guerra Infinita e os... Não, é dois filmes solos. Isso, e o Sovinho solo também. E participações no... Na verdade, filme... Será que é por isso que ele tá colocando o filme do Homem de Ferro? Pra falar, não, a gente não fez filme solo do Homem de Ferro. É verdade. Podia ser uma boa estratégia, cara. Roteirista de Deadpool 2 quer a aparição de Hugh Jackman na sequência, né? Ele já não vai mais fazer o Wolverine. Esse é outro pra dar like, ô Magari? Certeza. Com certeza. É notícia pra dar like, Dudu? O que você acha? Não, o Jackman já falou que a única coisa que ia fazer ele voltar... Quer dizer, claro que sempre tem aquela coisa de você jogar um caminhão de dinheiro na piscina dele lá, ele pode reconsiderar, mas... Entendi. Ele falou que a única motivação que faria ele voltar a ser Wolverine é se o Wolverine também fosse pra universo da Marvel. Ou seja, não vai mais voltar. Então. É que ele disse, na verdade, o problema é o preparo físico que é preciso, né, pra fazer o Wolverine. Ele tem resistência de câncer de pele, então ele tá desistindo por causa disso, né? Complicado. É, então não orna. Ah, já deu também, bicho. Usa. Mas eu ouvi falar, não sei se é nessa notícia que tem aqui, que o meu navegador tá uma bosta, não tá abrindo nada. Uhum. Ouvi falar que o Hugh Jackman pode aparecer no Deadpool como o Hugh Jackman, não como o Wolverine. Ah, sim. Entendi. Tipo, não sei se vocês assistiram aquele Noite no Museu 3 lá. Não. Sim. Então tem uma cena que aparece o Hugh Jackman, que eles vão num teatro lá em Londres lá, e tá tipo o Hugh Jackman fazendo uma peça lá. Entendi. Aí, o que? Os caras entram lá pra sair na porrada tudo, ele fala, deixa comigo. Aí ele faz a pose do Wolverine lá. Aí a atriz que tá do lado dele, o que você tá fazendo, Hugh? Tá doido? o que no Deadpool seria sensacional, né? O Hugh Jackman. É, então. Isso é mesmo, cara. O Deadpool falando alguma coisa, me ajuda, você é o Wolverine. Não, só um ator, pô. Exatamente. Bom, saindo então. Vocês assistiram aquele Super Sentai, o Akibara? Não vi ainda, cara, preciso ver. O Costa viu, lembra quando ele encontra o ator? Acho, não sei se é do. Aquele de policial. Sim, Decarange, é o Red. É, Decarange, é isso, que ele encontrou o Red e falou, ah, você é o policial. Não, sou a topo, tá doido? Indo numa convenção. É isso mesmo. Tá doido? Saindo então do cinema pra literatura, um cara que eu tenho uma raiva dele, porque eu acho que ele faz pouco da cara dos fãs, mas vamos lá, né? A Academia entregará o Nobel de Literatura a fucking The Dilla no fim da semana. Filha da puta do Bob. Eu não gosto do Bob Dilla, cara. Isso é literatura? É porque ele escreve, né? Não, é. Ele também é escritor, cara. Nossa. Ah, ele escreve as músicas. Não, mas eu acho que entra como literatura é a letra da música, é. Bom, vamos. Eu fui fazer uma piada, então. Não funcionou. É porque. Não, é pela letra, assim. Mas, assim, ele tem. Primeiro, que todas as músicas dele são boas cantadas por outras pessoas. Porque ele não canta, eu né? Ele não canta, ele rosna. E ele é tão prepotente. Eu acho o Bob Dylan um cara prepotente. Ele chega, não dá boa noite, vai embora, não dá boa tarde. E ele teve coragem uma vez de tocar num show de costas porque não queria ver a plateia. Então, assim, eu não gosto do Bob Dylan. Eu gosto das músicas dele, mas cantado por. Eu gosto assim, eu gosto das músicas do Bob Dylan quando outras pessoas cantam e me fazem esquecer que é o Bob Dylan, sabe? Tipo Guns N' Roses faz e outras coisas. É verdade, bandas. Cara, muito bom. As letras são ótimas, né? Também não gosto muito da voz dele, não. Mas... O prêmio é porque ele usou novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana. Por isso que ele tá ganhando isso. Como músico, ele é um ótimo escritor. Já disse aí o prêmio Nobel de Literatura, né? Agora tá carimando isso aí. É da puta, eu não gosto do Bob Dylan. Eu acho que já ficou claro. E pra finalizar, a última notícia aí, porque o Dudu quis que fosse a última, não sei porquê, mas vamos lá, né? Segundo pesquisadores com fontes altamente confiáveis, Magari. Muito confiáveis. Uma bomba atômica pode ter explodido no nosso planeta há 12 milhões de anos. 12 mil anos. Notícias. Tanto faz. Cadê a notícia? Ai, meu Deus do céu. É que textos hindus, que são de milhares de anos atrás, sugeriu que era uma arma avançada. E até que tem aqui a imagem que parece uma bomba atômica mesmo, cara. Pra mim parece um ovo com a caixa em cima. É, e o outro parece uma árvore, mas tô falando que isso é um míssil explodindo. Pra mim parece um ovo com a caixa em cima e uma árvore com flechas, arco e flecha. Ah, mas isso aí é igual aqueles alienígenas do passado. Sim. Por mais que eu goste das histórias e torça pra ser verdade, você pode ver qualquer coisa aí. É. Eu posso ver, por exemplo. Deixa eu ver aqui, fazer um exercício. Ah, o que o Marcos falou, pode ser uma pedra. Isso ali que eles acham a bomba atômica, pode ser uma árvore. Esse da bomba atômica, sabe o que é? É um bacon embaixo. E aí o ovo, tipo, a parte amarela do ovo estourou. Olha lá. Pra mim, isso aí é um ovo, cara. É um ovo com o negócio um ovo. É, eu acho que de um lado é o ovo com a caixa em cima e o outro é o ovo feito, só isso. É omelete. É um omelete, não faz sentido. Mas aí, ô Magaren, se explodir uma bomba há 12 mil anos, quem explodiu essa bomba? A população que vivia há 12 mil anos. Magaren é pior que eu, né, cara? Ah, mas não é verdade. É, ok, entendi. Não foram os alienígenas, será? Foi Stargate, pode ser, né? Pode ser também. Por falar em alienígena, eu vi hoje um episódio do A Hora de Aventura, que é um desenho muito foda, né? No qual mostra a Dona Tromba, ela tem um marido alienígena e ela tem filhos. A Dona Tromba é um elefante. E ela tem maridos. Não me diga. E ela. Ou a Dona Tromba era um elefante ou era. Sei lá, deixa pra e a Tromba. E ela tem filhos híbridos com alienígenas. São elefantes alienígenas. Da hora, legal ser inventivo, cara. Eu gosto muito. Inventivo é a palavra, Magari. Eu acho viajado. Drogado. É, brisado. Brisado. Ou brisados são inventivos, pô. Nem todos, tá? É, não todos, mas alguns. Muito. Bom, eu acho que foi tudo o que nós tivemos por hoje, Magari, de tudo que a gente conversou. Você quer comentar alguma coisa? Quer dar uma nota? Eu só pus uma notícia aqui que é... Vai ter a Campus Party em Salvador, dia 9, 9 e 13 de agosto, na Arena Fonte Nova. Pra quem gosta desse tipo de coisa aqui, pode... Eu pulei porque não me convidaram de novo. E aí também eu você vai pra Salvador, cara. Ah, mas se paga tudo pra mim, eu vou. Eu fui na de São Paulo, se me pagar, não tenho nem como ir. Na de São Paulo não vou nem na porta. No Campus Party eu vou um dia. Vai eu, o Magaren e o Eduardo, e eles vão pagar tudo, tudo paga e a gente vai dar palestra. Muito bem. Ah, sim. Muito bom. Magaren, quer comentar alguma coisa de tudo que foi dito hoje? Não. Não, né? Tem muito homem de ferro. Muito homem de ferro, de novo, né? Vai ficar tudo ferrado por isso, cara. Eu tô putinho também com isso aí, mas eu vou deixar passar dessa vez. Dudu, quer comentar alguma coisa? Não, só quero comentar que tinha muito mais trailer aqui que eu não pus, cara. Mas tem uns filmes esquecendo que você. Pelos trailers parecem legais, mas trailer engana, né? Vai que contrata os caras que fizeram o trailer do Esquadrão Suicida. Ele deve ter um know-how pra isso. Ah, eu vou finalizar com o Power Ranger, Magari. Bateu o recorde de bilheteria, tá? Bom pra eles. Não, Power Ranger custou 100 milhões e rendeu o primeiro fim de semana nos Estados Unidos 40 milhões. 60 no redor do mundo, mas não contabilizaram o Brasil e outros lugares. Mas esse tipo de filme não é aquele que vai render muita grana, não, né? Então vou ter sempre se pagar, aqueles que tem roteiro pra mais uns 5 filmes, pra ter uns 6 filmes assim. Caralho. E todo mundo que eu vi fala: olha, o filme é melhor que eu pensava, que lá gostaram, o pessoal tá elogiando até. Então acho que tem muita chance, vou torcer pra isso. Muito bom, então é isso. Vamos torcer por Power Ranger, Magari? Ficando por aqui? E até a que próxima. Power Rangers tem a força. Vai, Magaren. Go, go, Power Ranger. Dá só tchau, Magaren. Ele não gosta disso. Tchau, Lilica. Seen before. Lies on me.